Aê, periferia sempre foi refém do sistema, com cenas fortes, dramáticas. É, mano, o sangue ainda infelizmente escorre pelos becos, onde a esperança é exterminada, sem reação nenhuma. Ódio, tragédia, espírito maligno anda despercebido pelas favelas, pelos morros. Crimes brutais, não previstos, ocorrem na capital. Polícia versus ladrão, violência urbana generalizada. Final triste, putão, choro, caixão, várias orações. Balearam a paz, sem arrependimento algum. Rotina maléfica, tamo aí, com o cano engatilhado na mente, sendo refém do sistema.